Mulher também trai, mulher também trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando come a cachorra e galinha, aí ela trai. E essa tá muito rutilga de salvar. Sou seu amigo, mas não vou te defender. Dessa vez eu tô do lado dela, desculpe, o culpado é você. Sou vigarista, sou que nada ia acontecer. Bebendo, chorando, falando mal dela. Desculpa julgar depois que acabou. Esqueceu tanto que você abandonou, deixando ela sozinha. Por causa do esqueminha, pagou pra ver. Agora quem levou o chip foi você. Mulher também trai, mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando come cachorro e galinha, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando come cachorro e galinha, aí ela trai. É só prazer ao vivo. Alô, Pigal! Pigal, meu irmão, é só pra você não fazer. Desculpa jogar, depois que acabou. Me esqueceu tanto que você abandonou, deixando ela sozinha. Pagou pra ver, agora quem levou o chifre foi você. Mulher também trai, mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando come a cachorra e galinha, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando come a cachorra e galinha, aí ela trai. Café Music gravando tudo.